O que é que aconteceu? Tudo mudou quando ela apareceu. Tentei escapar, mas a paixão pegou. Nossa vibe, nosso beijo combinou. Ela me chama de vida, amor da minha vida. E quando a fome bate, x tudo e guaravita. Até que vê de longe, senti que nós combina. Muito linda, até nas fotos paparazzi tira. Vagabundo também ama, vagabundo também leva flor. Oh, oh, quem diria que o Fidelis uma hora ia falar de amor. Não é mesmo, velho? Você é minha cura, jura que tu não vai me abandonar. Me fazendo perder a postura, te cria, admito, tu não vou negar. Não vou dar esse gosto que esse povo quer, tipo me ver vacilando com minha mulher. Vários caras sentem inveja, quero em meu lugar. Várias mira me deseja, mas só pode olhar. Observei você dormindo, você deitado do meu lado. Amor, sonha comigo. Mas que amigos, namorados, em breve seu marido. E quem sabe um dia vai ser a mãe dos meus filhos. E o nosso tempo é tão corrido, eu e ela, agenda cheia. Vários compromissos, mas mesmo assim quero dizer: preta, tu é meu vício. Eu sou homem de sorte, todo mundo sabe disso. Você é minha cura, jura que tu não vai me abandonar. Me fazendo perder a postura, te cria, admito, não vou negar. Você é minha cura, jura que tu não vai me abandonar. Me fazendo perder a postura, te cria, admito, não vou negar. Dragos que produziu, é mais uma que explodiu.